Eu quero andar na paz, tranquilo e relax. Mais vale a vida do que os pano loucos Nike Max. Os bens acumulados, a ferrugem corrói. E a vaidade, a ganância é o que mais te destrói. A noite é louca, são várias garotas pra um só menino. Quando deita na sua cama, no seu travesseiro, cê vê que é sozinho. Quem sabe a vida seria tão linda como uma de rosas, se o homem tivesse atitude, virtude da vontade própria. Mas só tem Ornette, tem Juliette, Louis Vuitton. Dentro de um Camaro, pensa que tá lindo, que tá bom. Se o rap e o funk perdeu a atitude, nós vamos dizer: tamo firme e forte, não é por hip-hop, o som não é pop, sabe por quê? Não é modinha, tiozão, segura aí, é o rap. Cabuloso fica mais top, nobre mais forte do que os moleque. É pancada que racha o vidro do carro no talo, o beat do rap. A verdade que bate na cara, estoura até bolha do seu Nike Max. Ei, bonzão, já vi seus panos, seus canos, seus mano e até seus artigos. Só não vi o respeito e a humildade que tanto prezava os malandro antigo. Vejo os mala que bate no peito e fala: sou o cara e paga de rei. Pagou de bonito pra dama e agora sua fama é só no xadrez. Era uma vez uma novinha de roupas curtas e curta carreira. Com 14 anos saiu meia noite com um homem de 30, virou mãe solteira. Era uma vez um moleque, um back, um pino, um tiro, um trágico fim. Queria narrar outra história, mas noite afora tudo é assim. Tira a pornografia, estia a brisa, o brilho da ostentação. Tira a dança promiscua desse jeito, acaba em serra com um pancadão. Aqui o pecado invade sua casa e cê fica de boca aberta. Lá fora os pais de família bate de frente com os tanques de guerra. Ostentação, segue a ostentação, os tanques não são. Em 300 parcelas, 300 pra cela vão. Pelos cordão de guilá, e os cachorrão que lá te morde, vive de Mercedes-Benz e a Mercedes bem forte. Ostentação, segue a ostentação, os tempos não são. Em 300 parcelas, 300 pra cela vão. Pelos cordão de guilá, e os cachorrão que lá te morde, vive de Mercedes-Benz e a Mercedes bem forte. Nem pensei como será o mundão futuramente, se os pais de hoje são os filhos rebeldes de antigamente. Consequentemente, os filhos de hoje serão pais. Ciclo vicioso no compasso de Satanás. A mídia prega um novo padrão de família, e a família que Deus criou aos poucos é destruída. E os filhos dessas famílias não assistem mais Balão Mágico. Liga a TV e curte um som com conteúdo pornográfico. Neste século a juventude se mata mais fácil, já que ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Cê acha pouca, só os cocos vazio, portando fuzil, coração frio que racha sem dó. Bem-vindo ao Brasil, onde os Air Max dos moleques caminham pra morte, onde os refém dos que late vira isca para os que mordem, onde o sonho de todos um dia é ser alguém, e quando alcança o patamar percebem que não são ninguém. Ser alguém não é ter carro, um monte de dinheiro. Ser alguém não é sair pra cama com o primeiro. Pra você alcançar um nível e ser alguém, precisa reconhecer que sem Deus cê não é ninguém. Tem que abrir mão do seu ódio, da vaidade. Tem que entregar seu coração pra Deus de verdade. Mas se o dinheiro ainda te faz perder a calma, cê vai ganhar o mundo inteiro e vai perder sua alma. Ostentação, segue a ostentação, os tempos não são. Em 300 parcelas, 300 pra cela vão. Pelos cordão de quilate, os cachorrão que lá te morde, vive de Mercedes-Benz e a Mercedes bem forte. Ostentação, segue a ostentação, os tempos não são. Em 300 parcelas, 300 pra cela vão. Pelos cordão de quilate, os cachorrão que lá te morde, vive de Mercedes-Benz e a Mercedes bem forte. Eu quero andar na paz, tranquilo e relax. Mais vale a vida do que os pano loucos Nike Max. Os bens acumulados, a ferrugem corrói. E a vaidade, a ganância é o que mais te destrói. A noite é louca, são várias garotas pra um só menino. Quando deita na sua cama, no seu travesseiro, cê vê que é sozinho. Quem sabe a vida seria tão linda como uma de rosas, se o homem tivesse atitude, virtude da vontade própria. Mas só tem Ornette, tem Juliette, Louis Vuitton. Dentro de um Camaro, pensa que tá lindo, que tá bom. Se o rap e o funk perdeu a atitude, nós vamos dizer: tamo firme e forte, não é por hip hop, o som não é pop, sabe por quê?